Firmeza, doidão. Seguinte, fazer rap é louco, mas o show eu acho que vai além. O barato é pura adrenalina, porque rola vários baratos na hora ali, KLJ, de Rock, S Blue, pá. Né, Mano Brown, é em ação direta com o público, calor intenso, né? E aí vai além porque tudo é possível e é imprevisível, né? Desde um maluco que sobe no palco e pula de cabeça no povão lá, até um simples abraço de alguém que gosta de nós, tá ligado? Eu olho pra aquela multidão assim, ó, na hora do show, pá, na hora que você tá ali em cima registrando todos os fatos, cantando, se emocionando ao mesmo tempo. Olha os malucos de bombeta, as minas de trança, os caras de trança, o povão de calça larga, pá, umas camisetas de rap representando o rap. E eu fico pensando assim, ó, tanto faz se tiver 10 mil pessoas ou se tiver 50, 100. Eu acho não, vai ser sempre o mesmo. O calor, a energia, o carinho, a atenção, tem que ser sempre a mesma, vai ser sempre. Porque o espírito, o Racionais, será sempre o mesmo. Louco.